suas mãos cheias de brasas. E espalhe contagiando toda a casa. Conserve o coração ardendo em brasa. Que o fogo vai cair neste lugar. Pentecoste é a força da igreja. E conserva o coração em brasa acesa. E vence todos os males com certeza. No poder que sobre sua vida está. Vem do alto como o som de muitas águas, como o vento veemente em grande voz. É mistério, são os dons do Santo Espírito que estão sendo repartidos entre vós. Onde passa as brasas vão incendiando, e o calor do fogo vai se alastrando. E o pavio que está apenas fumegando, de repente está em chamas se queimando. O Espírito de Deus está falando, e os corações em brasa estão queimando. Sobre a igreja o fogo vai se espalhando, e as grandes labaredas vão formando. É o fogo que se deu Pentecoste, e encheu de embriaguez aquelas vidas. Quando Pedro explicou o acontecido, foram mais de 3.000 almas convertidas. Cheias de brasas, e espalhe contagiando toda a casa. Conserve o coração ardendo em brasa, que o fogo vai cair neste lugar. Pentecoste é a força da igreja, que conserva o coração em brasa acesa. E vence todos os males com certeza. No poder que sobre sua vida está. Não se assuste, tenha calma e não se espante. Isto é privilégio para o povo santo. Não é nada de anormal, é apenas glória que está sendo derramado aqui agora. Fale em línguas, profetize, ore e cante. Exercite o seu dom nesse instante. Se renove, fale com Deus em mistério, e verás que o Pentecoste é muito sério. O Espírito de Deus está falando, e os corações em brasa estão queimando. Sobre a igreja o fogo vai se espalhando, e as grandes labaredas vão formando. Que se deu Pentecoste, e encheu de embriaguez aquelas vidas. Quando Pedro explicou o acontecido, foram mais de 3.000 almas convertidas. Mantenha suas mãos cheias de brasas, e espalhe contagiando toda a casa. Conserve o coração ardendo em brasa. Pentecoste é a força da igreja, que conserva o coração em brasa acesa. E vence todos os males com certeza, no poder que sobre sua vida está. No poder que sobre sua vida está. No poder que sobre sua vida está.